tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas, mesmo assim não me esqueceu. Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, sou sua recaída, não adianta tentativa da sua vida. Sou seus stories ativado há 2 meses, com a vontade de postar TBT com ex. Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida. Sou seus stories ativado há 2 meses, com a vontade de postar TBT com ex. A pisadinha do vaqueiro, a pisadinha do vaqueiro. Oh, oh. Fala só pro meu parceiro DJ Terezinho, tamo junto, hein, tamo junto. Imprensa FM, FM e a hora extra. Mas ficou quase tudo de você. Ficou seu cheiro, ficou seu olhar, seu travesseiro no mesmo lugar. A nossa casa hoje tá tão triste, porque não tem o sorriso teu. Das brincadeiras e das palhaçadas, saudade do seu corpo aqui no meu. Saudade daquele vinho gostoso, de tudo aquilo que a gente falava. De vez em quando você se calava e um beijo da sua boca eu roubava. Ei, amor, me diz agora onde você está, que agora mesmo eu vou correndo aí pra te buscar. Ei, amor, me diz agora onde você está, que agora mesmo eu vou correndo aí pra te buscar. Mas ficou quase tudo de você. Ficou seu cheiro, ficou seu olhar, seu travesseiro no mesmo lugar. A nossa casa hoje tá tão triste, porque não tem o sorriso teu. Das brincadeiras e das palhaçadas, saudade do seu corpo aqui no meu. Saudade daquele vinho gostoso, de tudo aquilo que a gente falava. De vez em quando você se calava e um beijo da sua boca eu roubava. Ei, menina, me diz agora onde você está, que agora mesmo eu vou correndo aí pra te buscar. Ei, menina, me diz agora onde você está, que agora mesmo eu vou correndo aí pra te buscar. Agora onde você está, que agora mesmo eu vou correndo aí pra te buscar. Ei, menina, me diz agora onde você está, que agora mesmo eu vou correndo aí pra te buscar. Imprensa FM, 24 horas tocando o que toca você. Corre pros meus braços. Sempre que fica sem rumo, vem parar em mim. Chega, cansei desse jogo, tô caindo fora. Tempo é ouro e eu não tenho tanto tempo assim. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar. mais disponível pra lhe consolar. Cansei de bater cabeça com seus problemas. Toda vez que um dos seus romances chega ao fim, quando você volta eu penso que vai ser pra sempre. Você contraria tudo contrariando a mim. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. E aí, o grande amado, Amado Batista, pode chorar. E ainda passou por aqui Robert e Ronan com Pra Roubar Seu Beijo e Pisadinha do Vaqueiro, sua recaída na melhor programação aqui da sua noite. Só na Imprensa FM você tem uma hora extra para levantar o seu astral. Hoje nós estamos aí com o tema perguntando para você se você concorda com a tese de que beleza põe mesa. Porque, segundo o site, né, uma matéria do site Gazeta do Povo, beleza põe mesa sim, em várias circunstâncias. Pois é, e aí tivemos várias participações, estamos tendo, né, várias participações aí com opiniões divergentes, porém todas verdadeiras. E o importante é que você participe. Tem gente para falar com a gente? Alô, boa noite. Alô, Edilui, boa noite. Aqui é o Bill, de Itaquera. E aí, Bill? Referente à enquete de hoje, Edilui. Ah. Beleza não se põe na mesa, que manda é o caráter das pessoas. Boa. Tá bom? Valeu, garoto. Obrigado, garoto. Nota 10, Imprensa. Tamo juntos. Toca uma moda boa pra nós aí. Vamos tocar, vamos sim. Vamos que vamos, Edilui. Aqui é o Bill. Falou, Bill. Oi, Ed lindo. Oi. Santos, Jardim Fortaleza de Guarulhos. Obrigado, Soninha. Pra mim, beleza se põe na mesa, sim. Foi aí que me danei. Pra mim, perfume, livros e homem tem que ter beleza. Então, maravilha. Aí já viu, né? Tá certo. Beijo, Ed. Valeu, Soninha. Tamo juntos. Olá, boa noite. Olha, quando eu morava aí, eu sempre, né, estava... mesmo de longe, né? Aliás, ó, Priscila, ela tá curtindo pela internet em Pires do Rio, é isso? Ouvindo Pires do Rio? Ah, certo, Pires do Rio que fica em Goiás. Maravilha, obrigado pelo carinho. Ela falou que quando morava aí ouvia sempre a rádio. Estando de longe, ela continua ouvindo pela internet. Agora sim, vamos juntar as pedrinhas aqui para poder entender a mensagem da menina que tá aí, ó, se declarando totalmente apaixonada pela programação da rádio. A programação da rádio, viu? É a menina Pink, também conhecida como Priscila. Obrigado pelo carinho, Priscila. E quanto ao tema de hoje, temos também a participação aqui do Tony Francês. Ele falou o seguinte: olá, galera, parabéns pela programação de vocês, nota 1000. E sobre o tema de hoje, beleza é importante sim, mas depende da função. Na minha empresa, por exemplo, as pessoas que têm contato com o público, eu dou preferência para as pessoas que têm uma beleza diferenciada, porque elas são importantes. Mas também, se só forem bonitas, na entrevista não passando, é óbvio que a beleza nessa hora não vai fazer a diferença. Vai atrapalhar a vida da pessoa que se acha melhor do que os outros porque tem uma beleza diferenciada. Beleza, entendi. Obrigado. Já já a gente volta trazendo mais aqui na Imprensa FM, a rádio que virou mania. 102,5 Quinta-feira, dia 6 de abril, véspera de feriado. O Piseiro está garantido com ele. Olho no olho, coração. O Washington brasileiro brabo. Tem o Washington brasileiro brabo no Águia Show. Junto com Forró Engatilhado. Na rua Tales do Santos Freire, número 12, ao lado do Shopping Metrópole, em São Bernardo do Campo. Informações 987268027 ou 953605197. Tem o Washington brasileiro também. Na Choperia do Peixoto. Com muitos convidados. Na estrada do M. Boimirim 3020, na Vila Remo. Informações 947134910. É piseiro que você quer. Vem com o Washington brasileiro, o brabo. 102,5. Ele está de volta a São Paulo. Não é palpite, é gabarito, você sai por essa porta. Nesta sexta, dia 31 de março, no Só Alegria, a festa rola a partir das 21 horas, junto com DJ Juninho Portugal, Zezinho Barros. Quem bebe tem motivos pra beber. E Felipe Júnior. É sem você daqui. Só Alegria, Estrada de Tapicerica 155, Jardim Pinheirinho, em Embu das Artes. Informações 996462290 e 47815200. Tem mais Robério, junto com GG Alcântara, no Casarão do Sérgio Silva, Estrada de Santa Isabel, 7280, Jardim Caiubi, Itaquaquecetuba. Informações 98762-5457. É Robério, o Furacão da Bahia. 102,5 Imprensa FM. Bora dançar, porra, no meio do sabadão, dia 8 de abril. Tem Soró Silva. Hoje tem festa, ligado. Venha curtir Soró Silva, boiadeiro no lance. Na Avenida Tenente Marques, 3071, em Povilho Cajamar. Informações 947572840. Soró Silva, o boiadeiro. 102,5 virou mania. Domingo é com Forró Boys. Eu tô sofrendo não. Neste domingo, dia 2 de abril, você vai curtir Forró Boys no Rancho do Silvão, junto com Diego Souza e Mala Rasgada. Na Avenida Giovanni Atílio Tolaine, número 276, Jardim Maria Helena, em Barueri. Informações 971314331. E no Ponte do Avisa, na Rua Neuza, número 570, no Jardim Caema, Diadema. Informações 980757865. A festa rola a partir das 18 horas. Vem curtir com a gente, Forró Boys. O mundo inteiro está conectado com a Rádio Imprensa FM através do nosso aplicativo. Baixe o seu agora mesmo e curta as melhores músicas. Imprensa FM 102,5. Vai ter forró na casa do Bill. Você vai ver o que nunca viu. Vai ter forró. Vai ter forró na casa do Bill. Você vai ver o que nunca viu. Linda morena com uma saia bem rodada, dá uma rodopiada que machuca o coração. E eu tô lá doidinho, doidinho, piso direitinho, mas não passo o pé pela mão. E eu tô lá doidinho, doidinho, piso direitinho, não passo o pé pela mão. Vai ter forró na casa do Bill. Você vai ver o que nunca viu. Vai ter forró na casa do Bill. De madrugada o forró tá animado, já tem cabra embriagado que não sabe nem dançar. E eu tô lá doidinho, doidinho, toco direitinho pra morena me olhar. E eu tô lá doidinho, doidinho, toco direitinho pra morena me olhar. É o forró Mastruz com leite, meu filho. Aí eu fico doidinho, doidinho. Vai ter forró na casa do Bill. Você vai ver o que nunca viu. Vai ter forró na casa do Bill. Você vai ver o que nunca viu. De madrugada o forró tá animado, já tem cabra embriagado que não sabe nem dançar. Sim. E eu tô lá doidinho, doidinho, toco direitinho pra morena me olhar. E eu tô lá doidinho, doidinho, papo direitinho pra morena me olhar. Vai ter forró na casa do Bill, você vai ver o que nunca viu. Vai ter forró na casa do Bill, você vai ver o que nunca viu. Vai ter forró na casa do Bill, você vai ver o que nunca viu. Vai ter forró na casa do Bill. Ora, ora, ora. Melhor do forró. Aqui, no programa Hora Extra do Forró. Pertinho, filho e Naná. Já se arrependeu do que fez, agora vai chorar mais uma vez. Já se achou que era pra outra vez, era pitipo, mas virou piquenês. Tá ligado comigo? Tem ideia. Se achou todo machão, agora vai ficar na mão. Tá ligado comigo, é diferente. Se fez merda comigo, bola pra frente. Eu tô querendo melhorar, desculpa, amor, eu vou te amar. A noite é boa, eu vou parar de raparigar. De rapariga, de rapariga, de rapariga. Eu vou parar de rapariga, de rapariga, de rapariga. Eu vou parar. Se acha que cai na conversinha que cê tá falando, fui, vai, vai. E eu pensando que cê tava em casa se raparigando, fui, vai, vai. Fui, vai, vai. Fui, vai, vai. Fui, bye, bye. Fui, bye, bye. Fui, bye, bye. Fui, bye, bye. Vá pra casa do carai. Fui, bye, bye. Eu tô querendo melhorar de tudo. A noite é boa, eu vou parar de rapariga, de rapariga, de rapariga, de rapariga. Eu vou parar de rapariga, de rapariga, de rapariga, eu vou parar. Se acha que cai na conversinha que cê tá falando, fui, vai, vai. E eu pensando que cê tava em casa se raparigando. Bye bye, fui, bye bye. Fui, bye bye, fui, bye bye. Fui, bye bye. Vai pra casa do caralho. Rádio Imprensa FM 102,5. Virou mania. Ah, eu estava no fundo do poço, não tinha nenhum real no bolso. Foi ela que estava do meu lado. Ah, quando eu morava em um barraco, andava de pé, não tinha carro. Foi ela, tava do meu lado. Mas hoje, eu tô morando em uma mansão. Na garagem eu tenho um carrão. E a mulher que amo no meu coração. Foi ela, que tava comigo no sufoco. E vai ser ela, que vai tá comigo agora no conforto. Foi ela que tava comigo no sufoco. E vai ser e ela tava do meu lado. Ah, quando eu morava em um bar, andava de pé, não tinha carro. Foi ela que tava do meu lado. Mas hoje eu tô morando em uma mansão. Na garagem eu tenho um carrão e a mulher que amo no meu coração. Foi ela que tava comigo no sufoco. E vai ser ela que vai tá comigo agora no conforto. TJ, Thiago Jonathan com a linda música Foi Ela. E ainda teve Edinho Filho e Nayara, Fui, Bye Bye. Também teve Mastruz com Leite, né? É, pra matar a saudade. Doidinho, doidinho. Pois é, e essa música aí é uma música do grande Dominguinhos e da Anastácia, grandes compositores. É, e também é óbvio que você ouve pérolas como essa na voz do próprio Dominguinho aqui também. É só ficar ligado na rádio oficial do Forró, Imprensa FM, a rádio que também virou mania. Hoje o tema pergunta: beleza pra você, põe mesa? Porque segundo matéria do site Gazeta do Povo, beleza põe mesa sim, e em várias circunstâncias. Gerson Pires, que mora no Panambi, está curtindo a gente agora na região do, na zona sul aqui de São Paulo, ele falou assim: olha, para a área trabalhista, a beleza não põe mesa. O importante é a competência da pessoa. Mas também não sou hipócrita de dizer que no amor a beleza não conta. Para mim é importante que a pessoa seja bonita por dentro, mas também que tenha beleza por fora. E aí para mim aí fica tudo equilibrado. Não vou ser hipócrita. Legal, obrigado pela sua opinião. Gerson Pires, que tá curtindo a nossa programação lá na zona sul de São Paulo, no Panambi, ali na próxima ali do... Isso, aí Thelma conhece tudo ali, é pertinho ali, né? Do lado, ali da rua da Avenida Hebe Camargo, ali naquela região ali, Panambi, Morumbi, por ali. Amo a Imprensa FM, vocês me fazem me sentir muito bem. Obrigada pelo carinho que vocês têm para com os ouvintes. Toda noite eu tô ligada aí nessa programação que é sensacional. É, quem manda um beijo para você é o meu irmão Américo. Quem fala aqui é a Amanda. Estamos curtindo vocês aqui no Belenzinho, zona leste de São Paulo. Obrigado, Amanda e Américo. Tamo juntos. Alô, tem gente para falar com a gente. Boa noite. Minha opinião sobre esse assunto é que eu acho que negócio de beleza ou deixar de ser beleza não faz a diferença. O que importa é competência, é educação. Boa. Isso é que é lindo numa pessoa. Não adianta ser bonito, ser ignorante, ser bruto, ser grosso e não ter educação. Isso. E todo mundo precisa viver, todo mundo precisa comer, precisa vestir, precisa gastar. Então todo mundo é merecedor do emprego, né? Seja ele onde for. Uhum. Ou com beleza ou sem beleza, tem que trabalhar, né? Tem que ter oportunidade. Minha opinião é essa. Desculpa meus erros, mas é isso que eu tô pensando. Nada. Beijo no seu coração, meu filho. Fica com Jesus. Essa é a Fran da Vila Formosa que ouve sempre a gente. Boa noite, sou pra entender aí. É, beleza, não se põe meio. Valeu, caráter, o coração. Abraço, Rubão. Valeu. Táxi aqui de Monte Santo, Bahia. Opa, mototáxi lá de. É o Rubão, né? O famoso mototáxi lá da, da cidade de Monte Santo, ó, uma cidade bonita, lá na Bahia. Obrigado pela sua audiência e pela carona aí também, viu, Rubão? Boa noite, sou Lucimara de Fátima, na Bahia. Moro no Brás e gostaria que vocês tocassem qualquer uma do Acácio. É de Lui, beleza, não é tudo, mas já é 1%, né? Se o caráter for bom, aí pode ter um pouquinho de beleza a menos, já tá equilibrado. Já, já a gente volta, galera. 102,5. Domingo, dia 9 de abril, Tropical Campo Limpo e Quiosque do Paulinho trazem pra você o Washington Brasileiro. O Washington Brasileiro Bravo junto com Pegada nos Plays. No Tropical Campo Limpo, na Avenida Carlos Lacerda, número 930, no Campo Limpo. Informações 99405-1439. A festa rola a partir das 18 horas. E tem o Washington Brasileiro também no Quiosque do Paulinho, com Franklin Estilizado, Danilo Forrozeiro e Nascente do Forró. A festa rola a partir das 15 horas. Quiosque do Paulinho, Estrada da Cumbica, número 3651, no Jardim Aracati. Informações 96948-4939. Ingressos antecipados à venda no local. O Washington Brasileiro, Brasileiro Bravo. A melhor domingueira pra você curtir é com ele. Eu chegando, sei de casa e a mulher só me afronta. Soró Silva, o boiadeiro. Domingo, 9 de abril. Do Parque Moreira, na Rua Vitória Trintim, número 47A, no Jardim São Pedro, em Tapicirica, na Serra. Informações 94918-8573 ou 95904-1736. Venha curtir Soró Silva também. Do Grupo Quipão, junto com Serginho Safadinho e Lidiane Lins. Festa rola a partir das 8 horas da noite, na Rua Aparecida do Taboado, número 513, no Jardim Paulistano. Soró Silva, o boiadeiro. Imprensa FM. Neste domingo, 2 de abril, tem ele. Robério, o furacão da Bahia, junto com Zezinho Barros. Quem bebe tem motivos pra beber. No Forró da Loira, Avenida Engenheiro Queiroz Teles, 161, Jardim da Abril. Informações 996600110. A festa rola a partir das 19 horas. Tem mais Robério na Associação Cultural de Mizuru, Estrada Kenji Kimura, número 2, Praça Tokuyama, bairro Cooperativa, São Bernardo do Campo. Informações 97729-9571 e 95143-1048. A festa começa a partir das 14 horas, junto com Forró Presença e Planeta Musical. É Robério, o furacão da Bahia. Imprensa FM. Vem aí, Pisando Fest, com Soró Silva, o boiadeiro. Forró Cintura de Mola. E Nelson Nascimento. Sexta-feira, dia 14 de abril, no Rancho Sertanejo em Guarulhos. E no América Eventos Piraporinha de Adema. Sábado, 15 de abril, na Choperia do Peixoto, na Vila Remo. E no Espaço Beer de Taboão da Serra. Domingo, dia 16 de abril, no Rancho do Silvão, no Jardim Maria Helena Barueri. E no Rancho do Nilcinho, no Jardim Bandeirantes. É Piseiro Fest, com Soró Silva, o boiadeiro, Cintura de Mola e Nelson Nascimento. Se você quer músicas com qualidade, se você gosta de ouvir as melhores músicas, então você está no lugar certo. Rádio Imprensa FM 102,5. Virou mania. É o vaqueiro Francisco Silva. É o pisadinho do vaqueiro. Eu sou cinco da manhã, não dormi, o sol nasceu, fica ainda não me esqueceu. Nem eu. Entregando a bebida, tá falando com as amigas, mesmo assim não me esqueceu. Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu. Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida. Sou seus stories ativado há 2 meses, com a vontade de postar DBT com ex. Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida. Sou seus stories ativado. Alôzão pro meu parceiro Raildo Produções, meu parceiro Avelino Variedades, tamo junto, hein? Alô, minha galera de Buíque no meu Pernambuco. E já são 5 da manhã, não dormi, o sol nasceu, vi que ainda não me esqueceu. Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu. Tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas, mesmo assim não me esqueceu. Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu. Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida. Sou seus stories ativado há 2 meses. Com a vontade de postar BBT com ex. Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida. Sou seus stories ativado há 2 meses. Com a vontade de postar BBT com ex. Pisadinha do vaqueiro, pisadinha do vaqueiro. Oh, oh. Fala só pro meu parceiro DJ Dedezinho, tamo junto, hein, tamo junto. Imprensa FM, FM e a hora extra. É o de cinza, é vaqueiro. Tá difícil esse date entre nós dois. A gente marca, combina e fala bora, mas sempre fica pra depois. Quando eu passo não, cê fala sim. Quando eu falo assim, tu fala que não pode não. E nem se pega, pega enquanto a gente não se apega. Acumula mais nosso tesão. Tô doido pra fazer ao vivo o que a gente falou no celular. Quando eu te pegar, cê vai ver. Quando eu te pegar, gemendo no ouvido e pedindo pra eu nunca mais parar. Cê vai ver. Quando eu te pegar, cê vai ver. Quando eu te pegar, Zé Vaqueiro, Gilcinho, Gilcinho, Zé Vaqueiro. Oh, difícil esse date entre nós dois. A gente marca, combina e fala bora, mas sempre fica pra depois. Quando eu posso não, cê fala sim. Quando eu falo, se tu fala que não pode não. E nesse pega, pega enquanto a gente não se apega. Acumula mais nosso tesão. E assim, ó, tô doido pra fazer ouvir o que a gente falou no celular. Quando eu te pegar, cê vai ver. Quando eu te pegar, gemendo no ouvido e pedindo pra eu nunca mais parar. Cê vai ver. Quando eu te pegar, cê vai ver. Quando eu te pegar, solta um pontinho, vai. O original é o Zé Vaqueiro. Você vai ver quando eu te pegar. Você vai ver quando eu te pegar. Vem curtir com a gente, Imprensa FM. Fui num brega ontem, mas não vi você. Ô, mal lhe pergunte, tu não foi por quê? Eu fiquei esperando tu aparecer. E como tu não foi, eu só fiz me fuder. Me pediram um balde long neck, cerveja, cara da peste, eu me livre, deu ir lá. Daí chegou duas meninas de Recife, pediram um litro de uísque, eu tive que pagar. Aí foi quando encostou a Rafaela, me contando a história dela, que me fez até chorar. E eu só vendo a conta, subi barranco, pedi pra todos os santos para me tirar de lá. Eu cheguei com 1000 conto no bolso e saí só com uma nota de 100. Eu tô igual os mamonas assassinas, me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Oi! Rolê sem futuro, rolê sem futuro, rolê sem futuro. Sem futuro, lamba saia. não foi porque eu fiquei esperando tu aparecer. Como tu não foi, eu só fiz de mim. Me pediram um balde de long neck, cerveja, cara da peste, deu-me livre, deu-me lá. Aí chegou duas meninas de Recife pedindo um litro de uísque, eu tive que pagar. Aí foi quando encostou a Rafaela me contando a história dela que me fez até chorar. E eu só vendo a conta subir o barranco pedindo a todos os santos para me tirar de lá. Eu cheguei com 1.000 conto no bolso e saí só com uma nota de 100. Eu tô igual os namoros assassina, me passaram a mão na boca e ainda não comi ninguém. Rolê sem futuro, rolê sem futuro, rolê sem futuro, rolê sem futuro, rolê sem futuro, rolê sem futuro, rolê sem futuro, rolê sem futuro. Que é isso, mulher? Oi! Isso porque você não foi ontem, viu? Rolê sem futuro. Lamba Saia, Rolê Sem Futuro. Ainda teve Zé Vaqueiro com participação do Dilcinho. Quando eu te pegar e Pisadinha do Vaqueiro, sua recaída. Na melhor programação aqui da sua noite, você ouve essas e muito mais. Obrigado pela audiência. Já já a gente volta trazendo muito mais aqui pra você pelo 3174-1065. Você que pediu aquela música, tá na ponta da agulha. Você que mandou a sua mensagem, também. Já já a gente se fala. Sai daí não, hein? Vai ter coisa boa, vai ter Mato Grosso e Matias com participação de Henrique Juliano. Daqui a pouquinho. 102,5 é imprensa. Venha curtir Forró Boys. Eu tô sofrendo, não. Tem Forró Boys nesta sexta, dia 31 de março, no Salão do Zé Walter, com João Vitor e Marcinho Paredão. A festa rola a partir das 9 da noite, Avenida Benedito Franco da Veiga, número 142, em Mauá. E no Rancho Boi da Chapa, junto com Lidiane Lins e Cláudio Henrique. A festa rola a partir das 9 horas da noite, na Avenida Antônio Marques Figueira, número 357, no centro de Suzano. Informações 948781501. Vem curtir com a gente, Forró Boys. 102,5. Quinta-feira, dia 6 de abril, véspera de feriado. O Recanto Gaúcho e o Casarão do Sérgio Silva trazem pra você Soró Silva. Vem Soró Silva, boiadeiro no Recanto Gaúcho, junto com Namoro.com. Na Avenida Bosque da Saúde, 189, no metrô Praça da Árvore. Informações 948697530. E no Casarão do Sérgio Silva, junto com Zete. Na Estrada de Santa Isabel, número 7280, no Jardim Caiobi, Itacoaxetuba. Soró Silva, o boiadeiro. 102,5. Domingo, dia 16 de abril. O Só Alegria traz para você Festa do ano. Mais amado do Brasil. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir. Amado Batista. Junto com Felipe Júnior. Sem você aqui. E Netinho Danta. Não marque bobeira. Corra e garanta seu ingresso antecipado pelo Clube do Ingresso para curtir esta super festa. Com Amado Batista. No Só Alegria. Na Estrada de Tapecerica 155. Jardim Pinheirinho. Em Embu das Artes. Informações 996462290 e 4781-5200. A festa rola a partir das 17 horas. Amado Batista. A festa do ano. Siga a imprensa no Instagram, arroba Rádio Imprensa FM, arroba Rádio Imprensa FM. É Tio Filho e Naná. Já se arrependeu do que fez, agora vai chorar mais uma vez. Já se achou que era o pai outra vez, era pitipo, mas virou piquenês. Tá ligado comigo, não tem ideia. Se achou todo machão, agora vai ficar na mão. Tá ligado comigo, é diferente. Se fez merda comigo, bola pra frente. Eu tô querendo melhorar, desculpa, amor, eu vou te amar. A noite

próxima, tire! Imprensa FM. Virou mania. Tá. Precisa conhecer, vem meu mel prazer. Meu corpo no teu corpo bem colado, muito louco e apaixonado, caminhando lado a lado, firme e forte com você. Você é minha deusa, minha musa, minha louca inspiração. Vem ficar comigo, vem, minha paixão. Dance, balance, dance, meu bem, vem, vem. Estou com você e não te troco por ninguém. Dance, balance, dance, meu bem, vem, vem. Estou com você e não te troco por ninguém. Balance com bebê, você precisa conhecer. Vem meu mel prazer. Meu corpo no teu corpo bem colado, muito louco e apaixonado, caminhando lado a lado, firme e forte com você. Você é minha deusa, minha musa, minha louca inspiração. Vem ficar comigo, vem, minha paixão. Dance, balance, dance, dance, meu bem, vem, vem. Estou com você e não te troco por ninguém. Dance, balance, dance, dance, meu bem, vem, vem. Estou com você e não te troco por ninguém. Muito bem, tá aí pra você, Beto Barbosa, Dance, Balance com Bebê. Essa foi pra fechar, né? Pra fechar com chave de ouro aí a nossa noite maravilhosa no programa Hora Extra aqui da Imprensa FM, a rádio que virou mania. Mas antes do Beto, ainda você curtiu Mato Grosso e Matias com participação de Henrique Juliano, e teve também Edinho Filho e Nayara Fui Bye Bye. Pois é, galera. Ai, fui bye bye, estamos indo embora, mas voltando amanhã a partir das 5 horas da tarde, a gente tem um compromisso marcado aqui no programa Fim de Tarde da Imprensa FM, agradecendo a audiência dessa galera maravilhosa que torna o nosso programa cada vez melhor, mais prazeroso de fazer. Muito obrigado mesmo, e tá crescendo cada vez mais a audiência. Vão aí participando. Olha, o Nildo, ele havia deixado um áudio aqui, acho que não dá tempo de colocar o áudio dele, então vamos colocar para fecharmos com chave de ouro a participação dos nossos ouvintes, no caso Nildo. Alô, Nildo, boa noite. Boa noite, família Imprensa FM, boa noite, Agilu, o Irenildo do Vila Fátima Guarulhos, marido da Popô. Opa! E a sobre a enquete de hoje, eu acho que beleza não se põe na mesa, porque senão não faria, nós não colocaria a cabeça de um porco que é tão gostosa para se comer. Isso sim é uma beleza para colocar na mesa. Maravilha, garoto. O Wilton Pinho, de São Vicente, no litoral paulista, disse que está curtindo a imprensa ao lado dos amigos Júlio, Daniel e o arquiteto Fabrício Leal. E sobre o tema, ele falou que sobre aquela moça que disse que o importante não é a beleza e sim o interior da pessoa, ele manda avisar que ele é do Guarujá, interior de São Paulo. Os caras se aproveitam. Ô, Wilton. Pois é, o Wilton Pinho, que tá curtindo a nossa programação aí no, em São Vicente, ele falou que mora no litoral e é já mandando em direto aí pra essa ouvinte. Eu acho que, deixa eu ver quem foi aqui, foi a Islane do Sacomã, que falou que o importante da pessoa, pra ela, o importante não é a beleza e sim o interior. Aí ele já mandou essa aqui, ó, o Wilton Pinho disse, fala que eu sou do interior de São Vicente, ele é do interior do Guarujá, estou no São Vicente curtindo vocês. Bom, essa foi pra fechar mesmo com chave de ouro, obrigado demais. Vamos aqui a nossa pesquisa final, a gente sempre faz uma pesquisa. Perguntamos hoje se para você beleza põe mesa, né? Porque segundo matéria do site Gazeta do Povo, beleza põe mesa sim, por várias circunstâncias. E aí nós perguntamos para a galera e a resposta é a seguinte: 92% dizendo que não tem nada a ver. A beleza não é fundamental. Fundamental é o caráter, é a personalidade da pessoa e, no caso do trabalho, a competência, não é isso? Maravilha. Sendo que 8% falaram, responderam que sim, é importante a beleza, não especificando em que gênero ou grau ou em que situação a beleza deve ser importante, mas foram 8%. Galera, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a noite de cada um de vocês. Eu sou o Ed Luen e me despeço aqui desejando uma excelente noite e agradecendo também a parceria aqui da Delma Show, que esteve com a gente, como sempre, com essa sua simpatia. E amanhã, 5 da tarde, de volta aqui à Imprensa FM. Um beijo. O ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, foi condenado a pagar R$5 milhões por comentários racistas e homofóbicos contra o britânico Lewis Hamilton. O dinheiro não deve ir, né? Não deve ir para Hamilton, e sim para as ações sociais, uma vez que o processo foi aberto pela Associação Educa Afro. O PROCON emitiu notificações aos aplicativos de transporte de passageiros pedindo explicações por denúncias de que os preços pelas corridas foram aumentados nos dias da greve do metrô de São Paulo. O intuito do órgão é verificar se houve algum tipo de abuso por parte das empresas na ocasião. O Ministério da Saúde divulgou que o Brasil registrou 78 mil casos de tuberculose no ano passado. Esse número de infectados é 4,9% maior se comparado a 2021 e vale frisar que os estados do Amazonas, Rio de Janeiro e Roraima foram os três com mais diagnósticos da doença. Continue na Imprensa. Informação e boa música na sua frequência. 102,5. A primeira FM do Brasil. CYT 877. www.radioimprensa.com.br. Imprensa FM, São Paulo. Lamba saia. Vamos embora, coração. Vem. Lamba saia, bebê. Lamba saia. Chance pra você, vai se fuder, me quer bater. Eu não sou brinquedo e nunca você quer me iludir, não vai conseguir. Eu sou dono de mim, você manda daqui, seu tempo acabou. Vai, sua mentira não vingou, tu só quer fazer amor, porque faço gostoso. Procurou e não achou ninguém mais como eu. Gostoso, procurou e não, ninguém.

nenhuma faz. Sua beleza é tão natural, amo de verdade, não de rede social. Essa FM virou mania. Quem sabe dança, quem não sabe só balança. Tá ficando legal.